Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero, é por isso que eu te clamo, filho de Davi. Quero.